Agora que me livro com Mafalda Correia. Um programa oferecido por Papelaria e Livraria Meio Mundo, em Oliveira do Hospital. O programa de hoje já tem assim um cheirinho natalício e vai ser recheado de sugestões para esta quadra festiva que se avizinha. Não percam! Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Sejam todos bem-vindos a um novo episódio do Agora é que me livro. Hoje, como disse, vai ser um programa dedicado praticamente a sugestões natalícias, porque, para já, dizer-vos que esta é das minhas épocas preferidas do ano. Eu quase que passo o ano todo só à espera do Natal, embora eu saiba que há muita gente que não gosta assim tanto, mas pronto, eu sou grande fã. Aliás, se vocês têm acompanhado o programa da Escola e o Meio, já devem ter reparado que eu, para aí desde novembro, sim, novembro, que ando a dar sugestões de mercados de Natal. Portanto, é algo que eu levo muito a sério. E hoje decidi fazer precisamente este programa dedicado a sugestões de livros para lerem sobre o Natal ou para oferecerem no Natal. Era um programa que eu queria fazer há algum tempo, mas agora é que é a altura certa. Portanto, trago-vos aqui sempre várias sugestões para vocês oferecerem aos mais novos, para vocês oferecerem a alguém de que gostam, para vocês oferecerem a vocês mesmos, não interessa. O que importa é mesmo oferecer livros. E eu queria, sobretudo, deixar essa ideia de, neste Natal, ofereçam um livro. Não importa a quem, pode mesmo ser para vocês, como eu disse, mas tentem oferecer um livro, porque oferecer um livro é oferecer muitas coisas ao mesmo tempo. É oferecer uma capacidade de fuga do mundo real, é oferecer histórias, é oferecer criatividade, oferecer imaginação. E depois, claro, se escolherem um livro de acordo mesmo com os gostos da pessoa, então é um presente muito mais personalizado e isso é sempre muito bom. Por isso, o que é que eu fiz? Basicamente, eu dirigi-me na semana passada à Papelaria Meio Mundo e fui ver o que é que existia lá. Porque, e também queria deixar esta ideia, para além de ser importante oferecerem livros, também é importante valorizarmos um bocadinho mais o comércio local, não só no Natal, mas também no Natal. Comércio local e pequenos negócios, porque a concorrência é sempre forte e se nós comprarmos, nem que seja só um presente nas lojas mais pequenas, já estamos a ajudar bastante e não é por isso que as lojas maiores vão perder. Portanto, o que eu fiz foi mesmo ir ao terreno e ver que livros é que haviam por lá que eu queria sugerir aqui, que eu queria recomendar. Tive muita sorte porque encontrei umas promoções mesmo boas, que também tinha de falar aqui, que eu penso que é do grupo Penguin e da Porta Editora também, que são sugestões muito, muito interessantes, são livros muito interessantes e além disso estão com promoções muito boas para vocês verem de 40%. Portanto, fica aqui também esta ideia, porque há sempre pessoas que dizem que não oferecem livros no Natal porque os livros são muito caros. A verdade é que os livros podiam ser mais baratos, é um facto, já falámos sobre isso aqui, mas estas promoções sempre ajudam um bocadinho. Portanto, começando pelos mais novos, tenho que começar por falar do novo Diário de um Banana, que se chama O Diário de um Banana, Fritar a Pipoca, se não estou em erro. Eu já falei sobre esta coleção quando fiz aquele programa só dedicado à literatura infantil. E o Jeff Kinney, que é o autor desta série, lançou agora um novo livro. Na verdade, ele faz sempre isto, ele lança sempre um livro por ano, mais ou menos entre outubro e novembro. Este foi então o novo e é um livro muito interessante para vocês oferecerem, quer seja para uma criança mais pequena, para uma criança maiorzinha, mas eu diria que vale sempre a pena. É um livro muito, muito bom, muito interessante. Fez a minha infância, fez-me muito feliz. Portanto, fica a recomendação. Depois, o outro que eu tenho aqui, eu confesso que eu não o conheço assim tão bem quanto isso. Chama-se O Rapaz ao Fundo da Sala. E eu não conheço este livro muito bem. No entanto, eu sei que ele está a ser recomendado pelo Plano Nacional de Leitura. Foi até uma das obras no Concurso Nacional de Leitura do ano passado. Portanto, acredito que seja um livro bom, interessante. Sei que também toca em temáticas atuais e que são importantes. Por isso, é também mais um que recomendo, sem dúvida. Agora, passando para livros mesmo para os mais pequeninos, e quando digo mais pequeninos, até aí 4 anitos, O Muro no Meio do Livro. Eu, obviamente, que já não tenho assim tanto contacto com estes livros para mais pequenos. Já não os leio há muitos anos. Portanto, eu fui um bocadinho pela capa e pela sinopse, aqueles que me pareceram mais interessantes. Eu sei que agora também, e é muito importante isso, os livros infantis são cada vez mais voltados para uma mensagem muito específica, para uma mensagem atual, para lidar, por exemplo, com as emoções, etc. E acho isso bem importante nesta idade. E este, O Muro no Meio do Livro, pareceu-me ser sobre isso e pareceu-me ser interessante. Portanto, também recomendo. Depois outro, este aqui já é mais grossinho em termos de páginas, portanto já será mesmo para quem tem algum domínio na leitura. Mas eu achei o título e a capa tão engraçados que eu tive mesmo de recomendar, que se chama Natalossauro, ou seja, é um, pelo que eu percebi, é um dinossauro que vai salvar o Natal com a ajuda de um menino, e pareceu-me muito engraçado assim para quem gosta mais de aventuras, mais de ação, mas não é grande ação, mas é, eu acho que é uma boa sugestão mesmo. E por fim, terminando aqui a saga dos livros de literatura infantil, sugiro-vos também o Mega Monstro. Este é mais uma vez para aquelas idades até aos 4, 5 anos e também pareceu curioso e sempre assim divertido. Portanto, não desvalorizem oferecer livros aos mais pequenos, não achem que oferecer livros é só para, sei lá, a partir aí do 7º ano para cima. Não, os mais pequenos também precisam de livros, também gostam de livros, e se vocês puderem mesmo, em vez de comprarem um livro qualquer, levem as crianças a escolherem os seus próprios livros, façam com que elas escolham e leiam aquilo que querem com mais vontade, porque isso é sempre muito positivo. Já sabem que eu defendo que a leitura não é, nem tem de ser uma obrigação. Portanto, se for algo que elas gostem, melhor. Passando agora para as recomendações para adultos e adolescentes, tenho aqui uma lista bem grandinha, mais uma vez para todos os géneros, porque apesar de ser Natal, eu sei que nem toda a gente gosta de ler livros natalícios nesta época. Portanto, trago-vos aqui muita coisa muito diversificada. Começando por Flores, do Afonso Cruz. O Afonso Cruz é um autor que eu descobri este ano, ou melhor, eu não o descobri este ano, mas só o li este ano, e ele tem tido muito sucesso em Portugal, tem vários livros com histórias muito criativas, muito interessantes, e eu li dele O Vício dos Livros, eu penso que já falei aqui sobre este livro, e gostei, e o Flores é outro livro dele, só que é diferente. O Vício dos Livros, por exemplo, era um livro de crónicas, Flores é um livro mais, é uma história mesmo, uma narrativa, portanto pode ser um bocadinho diferente dependendo da pessoa para quem o vão oferecer. Depois, sugiro-vos também Noivos à Força, portanto aqui um género completamente diferente, que é uma comédia romântica, é engraçado, não tem aquele espírito de Natal, mas é um livro engraçado, e lá está, tanto Flores como Noivos à Força, como outros que eu vou sugerir para aqui, estão com 40% de desconto na Meio Mundo, por isso vale a pena, e este aqui, em concreto, é um livro giro, é um livro divertido. Este eu sei porque este eu já li, e já o li há uns bons tempos, talvez há uns 2 anos. Eu lembro-me de ter gostado, portanto fica a sugestão. Lembro-me que tem uma reviravolta a meio que eu não estava nada à espera e gostei imenso disso, por isso. Portanto, não é daqueles livros de romance assim muito óbvios, muito previsíveis. É um bocadinho, mas também tem algumas partes muito diferentes que o leitor não está à espera, e acho que isso é sempre bom. Além disso, se por acaso vocês são daquelas pessoas que deprimem um bocadinho com o tempo de inverno, este livro passa-se no verão, portanto, pode ajudar a melhorar o vosso humor também. A minha próxima sugestão é um livro que eu própria estou muito curiosa, inclusive não sei se não irá parar à minha estante, que é Budapeste, do Chico Buarque, que dispensa apresentações, vencedor do Prémio Camões em 2019, se não estou em erro. Budapeste é um livro interessante sobre... É uma história, precisamente, de alguém que se dirige, a vida leva-o para Budapeste e muda tudo um bocadinho e vai ficar aqui num dilema entre duas realidades diferentes. Portanto, é interessante. Pareceu-me ser, e fica também a recomendação. Depois, trago-vos Felicidade, que também me pareceu ser um livro curioso, tem tido alguma popularidade nas redes sociais, portanto, também... Vos deixo a sugestão. Tudo Foi Como Tinha de Ser, deste aqui eu tenho que falar um bocadinho mais. É um novo romance do Raul Minha Alma, que eu acho que vocês pelo menos já devem ter ouvido falar. É um autor um bocadinho polémico, porque há muita gente que detesta, há muita gente que adora. E ele lançou agora este novo livro, Tudo Foi Como Tinha de Ser, que foi das minhas últimas leituras. Eu li-o precisamente na semana passada e eu gostei. Foi aquilo que eu disse quando terminei. Eu precisava deste livro e se calhar não sabia. Porque é um livro que toca na... Fala sobre saúde mental, mas de uma forma muito leve. Eu, pelo menos, fico sempre um bocadinho reticente quando se trata de livros sobre saúde mental, porque acho que abordam sempre o tema de uma forma muito pesada. Personagens com pensamentos muito, muito pesados. E não é que isso não seja importante ser discutido, porque obviamente é a realidade, mas eu pessoalmente, que sou um bocadinho mais seletiva nas minhas leituras, não é algo que me agrade particularmente. E este livro aqui é muito diferente nesse aspecto, porque fala sobre saúde mental, é verdade, mas de uma forma muito descontraída, de uma forma leve, e sobretudo foca-se na reconstrução e na superação da personagem e não tanto no problema. E está muito interessante, está bem escrito, embora eu acho que ainda poderia ter uma escrita mais completa e também mais complexa, mas não deixa de ser bom e não deixo de recomendar. Seguidamente, o que vos trago é Ana Capa, ou Ana Kay, dependendo de se querem o título em português ou em inglês. E este livro é muito curioso, porque eu não conhecia este livro de parte alguma, nunca tinha ouvido falar dele, nem nas redes sociais, que é onde às vezes aparecem os livros mais diferentes, que não se vêem tanto. Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas quando entrei na papelaria, não sei bem porquê, talvez por a capa ser assim um rosa forte, chamou-me a atenção, li a sinopse, pareceu-me interessante, decidi, ok, vou recomendar. Pareceu-me mesmo ser engraçado, é um livro leve, mas é ao mesmo tempo um livro grandinho, portanto, para alguém que queira ler cada vez mais e evoluir na leitura, parece-me ser uma ótima escolha e pareceu-me ser um bom livro no geral, dependendo obviamente dos gostos. Depois, trago-vos Quarta Asa, ou The Fourth Wing, talvez o público mais jovem conheça por este título, que este sim é um livro que está com uma fama incrível, está a ter mesmo muito sucesso, teve muito sucesso em inglês, foi agora traduzido, não sei, há cerca de 2 meses para português, e está a ser um sucesso autêntico. Pessoalmente não é um livro que me chama muita atenção, porque é de fantasia, eu não sou grande leitora de fantasia, honestamente, mas está a ter mesmo uma grande popularidade. As opiniões que li foi que, apesar de ser fantasia, também é um livro bastante pesado, portanto tenham sempre atenção. Há aquilo que se chama os trigger warnings, que são os avisos dos livros, que também é importante terem em consideração, ou seja, os temas mais polémicos e mais pesados que um livro pode tocar. Por exemplo, um livro que fala sobre a morte. A morte vai ser um aviso para as pessoas mais sensíveis. E acho que não deixa de ser importante consultarem este tipo de avisos antes de comprarem um livro, especialmente se for para oferecer, porque é sempre melhor do que depois o livro ficar parado na estante porque não agradou. Por isso, recomendo que o façam para todos estes livros. No caso das comédias românticas, eu diria que não é tão necessário assim. Mas nestes livros de fantasia e thriller, por exemplo, na verdade eu não trago aqui nenhuma sugestão de thriller porque eu não leio thriller todo, mas pronto, convém te dar aqui este aviso. Agora, vamos passar aqui um bocadinho para 3 livros que são de um género completamente diferente daqueles que eu tenho estado a falar, e acho que também isso também convém, porque sei que há muita gente que acompanha o programa que gosta de livros mais, ou de não-ficção, ou de coisas mais objetivas, romances históricos, livros históricos, portanto, também pensei em vós. E o primeiro livro que vos trago é Censura, O Lápis Azul do Silêncio, que me pareceu bastante interessante. Pelo que eu percebi, é um conjunto de crónicas. São crónicas de uma jornalista que esteve em contacto com alguns escritores que foram censurados no tempo do Estado Novo, e o livro é o resultado daquelas entrevistas, daqueles textos que ela escreveu sobre essas pessoas. Por isso, é curioso, até porque estamos a entrar no ano em que se comemoram os 50 anos de 25 de Abril, portanto, não deixa de ser uma boa escolha. Algum livro relacionado com o tema para este Natal. Depois, trago-vos um livro que tem sido muito, mas mesmo muito polémico, que é O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar, do Cavaco Silva. Eu quase que não precisava de falar sobre este livro, porque os canais de televisão, as revistas, os jornais online já fizeram esse trabalho por mim. Tem sido um livro muito polémico. É interessante oferecerem, nem que seja para desmistificar um mito, porque quando há estes livros muito polémicos, há sempre quem vá adorar e há sempre quem vá detestar. E então, o que eu digo sempre é, não vale a pena seguirem as opiniões dos outros, o melhor a fazer é mesmo lerem o livro e tirarem as vossas próprias conclusões, porque já me aconteceu com inúmeros livros dizerem, ah, tu não vais gostar, e depois eu ler e gostar, ou mesmo adorar. Por isso, ler é sempre a solução para tudo. E este aqui, para quem gosta de outro tipo de literatura, é uma ótima sugestão, mesmo. Depois, trago-vos ainda, neste género de literatura um bocadinho diferente, E agora já mais no tema dos clássicos, A Arte do Romance, de Milan Kundera. É um livro mais pequenino, portanto, para quem tem um bocadinho de receio de entrar na literatura do Milan Kundera assim de uma vez, se calhar é bom começarem por um livro mais pequenino. Este é relativamente curto, não sei se chegará às 200 páginas, mas isso vocês também descobrem. E parece-me ser uma boa escolha se quiserem oferecer um livro diferente, um livro que provavelmente a pessoa não terá lido, porque este não é dos mais conhecidos dele, e quem sabe depois a pessoa não fique fã do Milan Kundera e não leia os restantes. E a minha última sugestão destas da Papelaria Meio Mundo foi mesmo sugerida pela Dona Manuela, que já esteve aqui como convidada, que é Um Sonho Nosso, do Nicholas Sparks. Ela é uma grande fã do Nicholas Sparks, inclusive, e isto aqui é informação confidencial, sei que eles vão receber a coleção toda dele, portanto, se têm interesse num outro título que não seja este, também o vão encontrar por lá. Este aqui, Um Sonho Só Nosso, é um novo livro dele. Eu penso que ainda nem foi lançado, deve ser lançado entre esta e a próxima semana. E, portanto, se quiserem descobrir ou redescobrir este autor, também é uma ótima sugestão. Se sempre quiseram ler e nunca o leram, ou se já leram todos, e então têm que ler também mais este. Portanto, também fica aqui a dica. Obviamente que este foi toda a minha seleção. Há muitos outros livros que poderiam oferecer. Para todos os géneros, podia falar aqui de outros, do Raul Minha Alma, por exemplo, podia falar aqui de um Saramago, que é sempre um jogo ganho, mas, mais uma vez, aquilo que eu quero mesmo dizer é que tentem oferecer um livro, a sério, porque se vocês estão indecisos, não sabem o que é que há de dar, eu sei que é muito provável que, ainda por cima, se for para uma pessoa que não tem o hábito de ler, é muito pouco provável que nós lhe vamos oferecer um livro, mas se calhar esse livro pode fazer toda a diferença e pode mudar completamente os hábitos de leitura da pessoa, e no fundo isso é que importa. Há livros para toda a gente, não é possível não existir uma pessoa que não goste de um livro, provavelmente só está à espera que o livro certo apareça, e quem sabe se vocês não poderão ser os portadores desse livro certo. Portanto, estas são as minhas sugestões de Natal. Em breve também vamos ter um episódio com o meu resumo das leituras de 2023 e nessa altura também vos poderei dar algumas sugestões mais concretas, adaptadas aos meus gostos. Atenção que, obviamente, que isto é sempre uma escolha um bocadinho seletiva, não é? É sempre um conjunto de livros que, embora eu tente trazer aqui para todos os géneros, tem sempre um bocadinho a minha opinião, nem que seja pela cor da capa, que quer queiramos, quer não, também influencia bastante. Por isso, vão por vocês mesmos, descubram um livro, deixem a pessoa escolher se for esse o caso, mas tentem ler neste Natal. A par disso, também queria falar, e entro aqui já no segundo tópico do programa de hoje, de uma campanha bastante interessante que está a decorrer em todas as FNACs do país, onde nós podemos deixar um livro que depois vai ser entregue para instituições. Eu sei que no Natal é sempre toda a gente a doar alguma coisa para aqui e para ali, e obviamente que isso deveria ser algo que é mantido, que deveria ser mantido ao longo de todo o ano. Infelizmente não é, portanto, enfim, pelo menos que hajam estas doações, nem que seja só uma vez por ano, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que esta campanha é bem interessante, em que de certeza que nós temos livros em casa que não gostámos assim tanto e que, sei lá, não nos estão a fazer nada nas estantes, estão só quase a ocupar espaço. Então, por que não dar-lhes uma segunda casa e se calhar oferecê-los a alguém que vai gostar realmente? Mas sempre fazê-lo com o intuito não de nos sentirmos bem connosco mesmos por, ah, ok, nós fizemos uma boa ação, doámos um livro. Não, tentem fazê-lo com o objetivo de oferecer um livro a alguém, uma coisa que não vos faz tanta falta e que podem oferecer a alguém. Isto porque, obviamente, que, e ainda para mais quando se lê há bastante tempo, vai-se percebendo que há certos livros que não funcionam connosco e que nós ou lemos e não gostamos nada ou então ficamos a meio e pronto. Ainda no outro dia uma colega me perguntava o que é que eu faço, se leio os livros até ao fim ou se os deixo a meio. Muito sinceramente, na maior parte das vezes eu deixo a meio porque eu acho que a vida é muito curta e os livros são muitos para estar a ler aquilo que eu não gosto. E depois, quem sabe, às vezes é muito pelas fases da vida em que nós estamos e se voltarmos àquele livro numa outra fase, aliás, se calhar gostamos muito mais, portanto acho que não vale a pena forçar. E esses livros que nós que não nos identificamos com eles, não fizeram sentido para nós, é então uma boa opção esta campanha da FNAC. É mesmo só levarem um livro, deixarem nos contentores que todas as FNACs têm e estarão a ajudar alguém, e é uma boa iniciativa. Já no espírito quase de conclusão deste programa, vou entrar no nosso último tópico. Estando nós no final do ano, começam a sair aqueles rankings dos melhores livros do ano. Embora ainda seja um bocadinho cedo, até porque eu depois tenho intenções de falar aqui sobre os resultados do Goodreads Choice Awards, que é um grande concurso que se faz todos os anos numa aplicação, que é a Goodreads, onde podemos votar nos nossos livros preferidos para aquele ano, só que os resultados ainda não saíram. Mas queria falar-vos da escolha do New Yorker, que é um grande jornal americano, que fez aqui uma seleção dos melhores livros de 2023. Estes resultados, dizer-vos que têm uma boa amostra representativa e são inclusive quase que os dados oficiais, digamos assim, porque são os mesmos que constam noutros jornais, como o Economista, em inglês The Economist, ou o New York Times, que também dispensa apresentações. Portanto, um dos livros que tem sido muito popular nestas escolhas foi o País dos Cegos, que é um livro de memórias, escrito por Andrew Leland, e eu, que eu saiba, ele ainda não está traduzido para português. A maior parte destes livros ainda não está, mas foi eleito como o melhor livro de memórias. Depois, Um Dia na Vida, de Habib Salama, também foi eleito como um dos melhores livros do ano, e que nos fala aqui de uma catástrofe, numa colisão no trânsito em Jerusalém. Portanto, também é um tema que está mais ou menos na ordem do dia. Obviamente que não é só sobre essa catástrofe, foca-se noutras coisas. Depois, este aqui está a ter mesmo uma grande popularidade desde que foi eleito, que é O Medo é Só Uma Palavra. Mais uma vez, eu penso que ainda não está traduzido, mas foi escrito por Azam Hamed. Sinceramente, ainda não percebi muito bem do que é que isto fala. Eu sei que tem a ver com cartéis de droga e tal, mas ele ainda não está traduzido em português, ainda não consegui apanhar, mas achei por bem colocar-vos aqui também estas sugestões, e para também nós termos acesso, porque eu acredito que agora com estes prémios, digamos assim, muitos deles vão, os direitos deles vão ser comprados para serem traduzidos para Portugal. Isto acontece muito todos os anos. Depois, como melhor livro de poesia, foi eleito a Grand Tour, de Elisa González, que, enfim, também são poemas, mas são poemas muito vívidos, muito profundos, e foi eleito também para esta categoria. Depois, O Convidado foi eleito na categoria de melhor romance, de Emma Klein, e é precisamente aqui... Enfim, eu não quero contar muito o que é que se passa aqui nas histórias, mas é um livro também assim profundo, mas com uma narrativa muito diferente daquilo que se calhar nós estamos habituados a ler e sobretudo a ver em Portugal. E finalmente, portanto, nas minhas escolhas, obviamente que eles elegeram muitos livros, eu penso que foram 50, se não estou em erro. Eu não vou falar dos 50, porque depois, quando saírem então os prémios oficiais da Goodreads, eu falarei sobre isso. Mas um outro livro que também ganhou o prémio para melhor romance foi Eu Sou um Sem-Abrigo, Se Esta Não É a Minha Casa, da Laurie Moore. Eu estou a dizer-vos os títulos traduzidos, portanto os títulos originais não serão estes, e não sei se depois na tradução manterão os títulos originais ou não, mas este foi então eleito como para a categoria de melhor romance, e passa-se no século XIX. Portanto, quem gosta de ler sobre o século XIX é também interessante. Eu ia dizer que ia terminar aqui, mas há aqui um outro que também me pareceu bastante interessante e que não poderia deixar de falar, que é Eu Adoro a Rússia. É o título do livro. Foi escrito por Helena Kostyushchenko, se o meu russo estiver em dia, e fala precisamente sobre a presidência do Vladimir Putin desde 2005, e sobre um jornal que anda aqui à volta, e creio que vai ativar aqui os mecanismos da propaganda, explicar um bocadinho como é que isto fala. Só não consegui perceber de que lado é que a narrativa se vai posicionar, se é que se podem escolher lados, mas pareceu-me ser uma boa escolha. E, portanto, deixo-vos aqui também já alguns dos melhores livros para 2023. Tenho pena que nenhum deles esteja traduzido ainda para português, mas lá iremos. É preciso calma e fazer um bocadinho de força nas editoras. E, por isso, vou concluir por aqui o programa, mas, obviamente, sem deixar aqui de resumir tudo aquilo que falámos, portanto, tenham alguma atenção às sugestões que eu vos dei, verifiquem se há alguma que vos agradou, se não. Obviamente que há muitos outros livros que poderiam ser falados. E pronto, e também vocês, os meus caros ouvintes, saberão também escolher o melhor livro, quer seja para vós, quer para oferecerem a alguém. Eu suspeito que também me vai calhar algum livro. Também quero oferecer livros este Natal, mas também espero receber um ou outro. Depois também poderei falar sobre isso aqui. E por hoje é tudo. Relembro mais uma vez a campanha de Natal da FNAC, que está muito interessante, e aqui alguns dos melhores livros do ano. Mais uma vez dizer-vos então que todos os livros que falei neste programa, exceto estes últimos dos melhores livros que ainda não estão traduzidos, estão todos disponíveis na Papelaria Meio Mundo, portanto, se tiverem interesse, nada como se dirigirem lá e verem e procurarem por aquilo que querem, e através desse vão encontrar muitos outros. Portanto, deixo isso convosco. Procurar livros, ler livros, anotar livros, são tudo passatempos bestiais. E, obviamente, muito obrigada por terem acompanhado o programa até aqui. O Agora é que me livro está de volta na próxima semana com uma entrevista. Por isso, não percam. Fiquem bem, fiquem com os livros. Muito obrigada. Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. As últimas novidades literárias, os melhores acessórios e prendas de bom gosto para todas as épocas do ano estão na Papelaria e Livraria Meio Mundo. De segunda a sábado, na Rua Professor Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, em Oliveira do Hospital. Papelaria e Livraria Meio Mundo. Sempre consigo.